Quem é da tropa do cara da luva de predeira aí? A tropa do predeiro, respeita. Eu sou o Lai do TikTok, o cara da luva, luva. Eu bato bem na bola, igual Neymar com a chuteira da Puma. Quem é da tropa do predeiro aí? Respeita, respeita a tropa do predeiro.